vida passa na minha mente. Eu sangro por dentro, é assim, infelizmente é ruim. Querem ver o meu fim só por causa dos meus atos. Sei que eu fui um instrumento do diabo, condenado por ter praticado somente o mal. Assombrado por um espírito marginal, entre a cruz e o punhal. Uma vida tão sofrida, cresci no mundo da violência, ruína em famílias. A cada dia falsa alegria nas drogas, uma alegria que num instante foi embora. Previ aquela hora que ela acabou comigo, me arrastou para longe de tudo que era lindo. O ódio havia construído vários inimigos, que faziam de tudo para me ver destruído. Eu já estava me sentindo perseguido como um bicho, iludido pelo pensamento bandido. O que eu fiz? Perdi a chance de ser feliz. Queria tanto voltar, agora sei que não dá. Já é tarde, droga de pensamento bandido. Cadê uma luz? Preciso de Jesus Cristo. O que eu fiz? Perdi a chance de ser feliz. Queria tanto voltar, agora sei que não dá. Já é tarde, droga de pensamento bandido. Cadê uma luz? Preciso de Jesus Cristo. Sei que o inimigo sente prazer em ver isso, mas o no mundo do crime se jogando num abismo. Um vício incontrolado é o de se drogar, prestes a se matar, o diabo louco pra tragar. Várias almas com armas, prostitutas e drogas, dá risadas quando o pecador desce a cova. O perfume das rosas que o vento carregou, cinzas foi tudo que restou. Essa dor machuca meu coração de pedra. A violência na favela sempre nos afeta. Sempre quis me envolver com essa malandragem, uma viagem maligna que em minha vida age. Consegui embarcar, isso acabou comigo. Sem perceber eu era pior que um lixo. Um raciocínio esquisito que me deixa confundido. Acho que é o pensamento bandido. O que eu fiz? Perdi a chance de ser feliz. Queria tanto voltar, agora sei que não dá. Já é tarde, droga de pensamento bandido. Cadê uma luz? Preciso de Jesus Cristo. O que eu fiz? Perdi a chance de ser feliz. Queria tanto voltar, agora sei que não dá. Já é tarde, droga de pensamento bandido. Cadê uma luz? Preciso de Jesus Cristo. Um certo dia escutei frases que me machucaram. Disseram que eu estava no lamaçal do pecado, que o diabo tinha armado um laço pra me matar, e que a chance de ser feliz Jesus queria me entregar. Eu não quis acreditar naquelas palavras, palavras que no fundo do coração me tocaram. Lembro do servo de Deus que veio me alertar. Tudo que eu fiz de errado eu estou a pagar. Será que existe alguma saída? Será que a morte é mesmo o final da vida? Aquela foi a minha chance, porque não fui aproveitar. Preferi vacilar, a morte veio me buscar. Só agora sei que fui iludido pelo inimigo. Seu plano deu certo, eu fui destruído. Tudo isso por causa do pensamento bandido. Agora clamo no inferno o nome de Jesus Cristo.